Quando eu caio na batalha, quem me leva é Iansã. Vem chuva, vem trovoada, tô de pé toda manhã. Sem ressaca, saca saia, sacando de mente sã. Sacudeja na pegada da pancada do tantã. Simbolizando a vontade de se reconectar. Lá na fonte da verdade, quero ver como é que tá. Levantando a aparelhagem pra poder te impactar. Bate com bate folhagem, bagagem de Bagdá. Eu repercuto, eu repercute, eu revolucionamos. Tu fela culto, tu fela culte, nós fela cultiamos. Tu é modelo, tu é mandela, bota o dendê na tua panela. Ó da lua, e da lua, artista da Kidja. Ó da lua, e da lua, artista da Kidja. Tudo que eu quero na vida eu tenho aqui. Reparei olhar, olhei embaixo desse céu que eu nasci. Reparei olhar, na batida do atabaque eu cresci. Reparei olhar, o que mamãe me ensinou nunca esqueci. Tanto ponto, fico tonto, grito povo saravá. No momento fico pronto, deixa o santo me levar. Olha papai Bologum, vai fazer você rolar. Parado não fica um, vamos lá qualificar. Perna pula, perambula, começa a confabular. Contrapeso e dissimula na gula de regular. Segura nessa cintura, coisa espetacular. Rebolando as estruturas, vamos revolucionar. Tudo que eu quero na vida eu tenho aqui. Cresci, preparei olhar, o que mamãe me ensinou nunca esqueci. Eu repercuto, tu repercute, nós repercussionamos. Eu fela culto, tu fela cute, nós fela cuteamos. Eu remodelo, tu remandela, bota o dendê na tua panela. Ó da lua, e da lua, artista da Kidja. Ó da lua, e da lua, artista da Kidja. Eu repercuto, tu repercute, nós repercussionamos. Eu fela culto, tu fela culto.